Rádio Gazeta M 890. Entrevista. Estamos ao vivo com o escritor paulista Douglas MCT para conversar um pouco sobre seu primeiro romance, Necrópolis. O livro será lançado dia 31 de outubro pela editora Draco e conta a história de um rapaz cético, Verne Vipero. Ao descobrir que pode salvar a alma do irmão morto, o personagem vive um dilema entre sua descrença e essa nova possibilidade. Eu sou Rafael Sintra e estão comigo Lindy Azuin, Luciana Richard e Jussara Ribeiro. Olá, Douglas, tudo bem? Olá, bom dia. Douglas, conte um pouco sobre seu livro. Faz quanto tempo que você trabalha nele? Olha, tem 5 anos. Eu comecei um rascunho dele em 2005 e vim trabalhando nele com leituras críticas de outras pessoas, de críticos do meio, de leitores beta, até eu cheguei a reescrever a obra numa época também, ficou no ponto que vai ser lançado agora. Foi 5 anos tentando também, buscando uma editora, enfim, agora finalmente tá pro lançamento. Inclusive, só uma correção, é 7 de novembro a data. Ah, 7 de novembro. É, exatamente. É, Douglas, tudo bem? Aqui é Lidy Azuin. É, eu queria saber, você costuma dizer que cinema, quadrinhos, literatura e animação são seu santíssimo quarteto. Quais foram as influências para a criação de Necrópolis? Olha, tem influência de várias mídias, né? Não só a literatura, os livros de Philip Pullman, Neil Gaiman, Stephen King, mas também de cinema, como Matrix, quadrinhos em geral, como Hellboy. A animação, em geral, qualquer anime, inclusive Yu-Gi-Oh! Show, ou animação como Avatar da Last Airbender, então pequenos elementos de cada uma dessas obras, dessas mídias, me influenciaram de alguma forma para a construção de Necrópolis. Estamos conversando com o escritor Douglas MCT, que lançará seu primeiro romance dia 7 de novembro. Luciana, qual sua pergunta? Você já publicou contos em coletâneas como Anno Domini, da editora Andross, Território 5, da Terracota, Imaginários 3, da Draco. Existe alguma correlação entre essas obras e a história do romance? Não. São outras tramas, e cada uma delas é um outro universo, histórias diferentes. A do Anno Domini, eu conto a história de um mago necromante. Ele é um detetive que cuida do caso de um unicórnio azul do rei, que foi morto. O Território V, da Terracota, é a história de um vampiro, de um menino que conhece uma menina vampira. E o Imaginários 3 é uma história um pouco diferente de um cara que busca respostas sobre sua pessoa. E nenhum deles tem nenhuma ligação com Necrópolis, que é outra coisa. Além de escritor, você também é roteirista e trabalhou para o Maurício de Souza. Como foi essa experiência? Olha, foi tipo um sonho realizado, porque eu leio Mônica desde os 3 anos de idade, com outras leituras, e eu era fã da turminha, assim, desde pequeno mesmo, e sempre sonhei em trabalhar com ele, mas é o tipo de coisa que a gente não imagina que um dia vai acontecer. Em 2004, fiz testes para roteirista no estúdio, e depois de 1 ano tive uma resposta de 2 roteiros aprovados, e depois outros vieram. E eu acabei conhecendo o Maurício em 2005, em outubro, no aniversário de 70 anos dele. E foi uma experiência maravilhosa, passei uma semana no estúdio, eu morava no interior na época e vim para São Paulo. Fiquei uma semana, conheci o estúdio, conheci ele, e depois dessa ocasião vi outras vezes para a capital. Antes de me mudar. E o tempo que eu fiquei lá foi um sonho, assim. Realmente foi uma experiência maravilhosa. Me ensinou muito, né? Desde então. Você acha que o escritor de fantasia no Brasil pode dar tão certo quanto os estrangeiros? Eu vi que você pretende estender os Necrópolis a 6 livros. Necrópolis tem um plano de ser uma axiologia, né? E isso acabou ficando no roteiro final. Fui definindo as histórias e deram 6 livros. Eu acho que pode sim. Isso não tem a ver muito com a nacionalidade, mas vai da competência do autor, do profissionalismo dele, da forma como ele trabalha seu texto e também como ele atua no mercado, como a editora trabalha seu livro. Então isso isso funciona. O André Bianco é um ótimo exemplo disso. Ele já está aí há 10 anos. Novos best-sellers como o Eduardo Sporn, o Rafael Dracon e outros estão surgindo. Acho que são um bom exemplo de que pode dar certo contra o estrangeiro e vender tão bem. Tanto que o Eduardo Sporn, A Batalha do Apocalipse, teve mais de 1.000 pessoas na fila do Bienal e vendeu mais do que muito livro gringo da mesma editora nessa ocasião. Então, acho que isso é um dos pequenos exemplos a esse respeito. E para quem quiser comprar o livro, já está com pré-venda? Sim, duas livrarias no momento estão com pré-venda. A Moonshadows.com e a Livraria da Travessa. Também, em breve, na Saraiva Cultura, em outros. E no blog necrópolissaga.wordpress.com, eu tô linkando esses outros sites que estão com a pré-venda do livro. Douglas, você podia repetir os endereços para a gente? É moonshadows.com.br. Livraria Travessa. Exatamente. E pelo blog? No momento é o que estão com a pré-venda do livro. Cultura e Saraiva daqui uns dias. E o endereço do seu blog? É Necrópolis Saga. Ok. .wordpress.com. Ok. Conversamos com Douglas MCT, autor do romance Necrópolis, que será lançado no dia 7 de novembro pela editora Graco, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista.